Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bem-vindo a Orion Games. Woohoo! Sejam todos muito bem-vindos ao Orioncast da revista Caras. Sim, ao Orioncast dos programas de fofoca. Porque nesse programa, o que a gente vai falar? A gente vai falar das personalidades do mundo dos games. Sim, aonde os VIPs do mundo dos games andam, né? Como eles viraram isso, por que eles são. E para comentar a vida dos outros, né? Temos aqui conosco Homem Mal, Setista, Hyde, Mr. Bubbles e esse que vos fala, Lula Molusco. A Sônia Abraão não veio, né? Não, nem o Leão Lobo. Ah, beleza. Então, Leão Lobo morreu? Não sei. Morreu não, pô. Morreu não? Vamos lá, vamos lá. Pena, ainda dá tempo, hein? Nelson Rubens também, né? Meu aumento mais. É, Nelson Rubens. Nelson Rubens, cara. Esse também, gente, aqui. E começando a leitura de cartinhas do cast passado, hoje eu não vou começar por ele, né? Hyde, o que diz a sua cartinha? A minha carta é do Marcelo Hagemann. Ele mandou aqui a pronúncia, ó. Eu acho que é Hagemann. Nossa, até na pronúncia tá difícil ler o nome dele aqui. É Hagemann, né? Aparentemente é isso, né? Ele diz assim: olá, Orionautas, aqui é o Marcelo Hagemann, dos Santos, 20 anos, Joinville, Santa Catarina. É o Marcelo 289 dos comentários, né? Sobre o cast 83, jogos que dão susto ou medo, gostaria de dar uma menção honrosa para Yumi Nikki, um jogo japonês de exploração. Nunca ouvi falar desse jogo. Acho que provavelmente ninguém aqui ouviu. É. Tá, apesar de ser... Ah, por isso, né? Apesar de ser feito no RPG Maker 2000, tanto o cenário como as músicas e outros efeitos sonoros se deixam em clima de tensão. Adorava jogar ele durante a noite e madrugada, principalmente quando os outros moradores da casa estão dormindo. Sinistro, hein? Bem sinistro. É quase um ritual, né? Praticamente. Diz que coloca o fone de ouvido num volume alto e começa a jogar, né? Sempre que estou ouvindo música no computador, tenho a impressão de que alguém ou algo está passando por trás de mim. Apenas... Eita, caramba! Não, mas quem disse que não tá? É, então, é. Ele tem a impressão, ele acha que não tá, né? É verdade, deve estar mesmo. Sempre que estou ouvindo... Tudo pra esse sentido, um gato. Gato é bicho do mal, cara. É, gato. Quem assistiu A Múmia, que o gato afugentava os espíritos do mal? É foda, mano. Putz, eu tenho um gato aqui. Ah, não sabia. Então quer dizer que com gato você tá protegido do Munhá, né? Porque se você afasta os espíritos do mal, ele precisa dos espíritos do mal. É que o gato tem os próprios, né? É, nossa. O gato não terceiriza, né? Não. Eita, teve um gato num hospital, não sei aonde, que toda a cama que ele sim, ia, ele previa a morte. Depois a pessoa morria, mano. É. Nossa, sinistro. Nossa, esse gato ameaça chegar perto de mim, eu dou um tiro nele. Olha, headshot. O que ele fala aqui é bizarro, ele fala que tem a sensação de que alguém está de pé parado, olhando para a tela do laptop do lado dele. Rapaz, essa leitura de cara tá dando mais VRC do que o cast em si. Que sinistro, hein? Comprar aqueles filtros de privacidade, né? Para os espíritos não ficar vendo aí suas coisas, né? Tá escrevendo. Verdade. É. Ele diz assim: além de tudo, o jogo ainda dá margens para discussões sobre a personagem e seus sonhos, onde a maior parte do jogo se passa. Teorias como se o pai suprava a personagem e de que ela sofria bullying na escola são fortes durante o jogo. Fora todos esses aspectos, o silêncio, a inexpressão facial da personagem... Acho que é porque é feito no RPG Maker, que não tem muita expressão, né? Mas tudo bem. Caramba. E a baixa interação dos NPCs torna o jogo ainda mais sombrio. O mesmo vale para os jogos feitos pelos fãs de Yumi Nikki, principalmente Flow, que recomendo fortemente para aqueles que gostam de explorar cenários. Ainda sobre esse cast, joguei muito Fear, e apesar dos sustos que o jogo te dá, ele não é tão macabro assim, pois a maior parte do jogo é puro FPS, o que alivia a tensão. Outro jogo que gostaria de mencionar é Amnesia, The Dark Descent, em que seu personagem não possui nenhuma memória e você precisa vagar pelo que parece ser um castelo abandonado. Para recolher seus próprios diários... Olha, escrevi errado. Para recolher seu próprio diário e redescobrir o que está acontecendo naquele lugar. Esse eu não joguei até o final, mas recomendo. Gostei bastante desse cast, dou nota 8,5. Olha, alguém que não deu 9,9, né? A gente não tá agradando, tem que melhorar isso. Tem que melhorar isso? Tem que melhorar. Vamos tomar chicotada, diretor? É, a gente tem que melhorar. Isso que dá nota 8,5, que vale mais do que os 9 pontos que alguns outros ouvintes dão, né? Não, mas não tá legal não, tem que ir ser 9,9, senão a gente vai ter que melhorar isso. Ah, mas o Sonic ainda não melhorou, cara, por que a gente tem que melhorar? Não, a gente tem que ser melhor que o Sonic. Ai, caramba. Bom, não, aí não tá difícil não, beleza. E é isso aí. Joia, beleza, valeu pela cartinha. Agora que eu já chamei o primeiro, vou chamar ele em segundo, né? Homem mal, o que diz a sua cartinha? Eu tô aqui com a carta do Terminator. Ele é o cara, pra quem não lembra dele, é o cara que sempre cobrava o cast do jogo dos cachaceiros lá, o Breath of Fire, o bloco de fogo. E ele diz aqui, mais um cast com selo Orion de qualidade. Realmente me lembro de ser pequeno e ver meu pai jogando R1. E eu tenho que tomar banho com a porta aberta pelo menos uma semana. Tô louco. Nossa, cara, tá louco. É, mas o jogo mais VRC pra mim é a série Fatal Frame, principalmente o 2, porque tinha tudo que um jogo de terror precisa. Que é, você controla uma garota. Há duas irmãs gêmeas que te perseguem. Um culto antigo tentando te sacrificar. Um espírito enorme deformado que enche o saco o jogo inteiro. E suas armas são uma câmera e uma clássica lanterna com baterias e mau contato. Isso é realmente a receita de jogo de terror, né, cara? Totalmente. Só faltou ter uma torneira aberta o tempo inteiro e os banheiros todos com a porta trancada. E faltou alguém do lado te olhando, né? Sabe, e a torneira saindo sangue ao invés de água, né? Mas sabe quando você falou do bafo de cachaça? A primeira coisa que veio à minha mente foi um personagem da novela Tieta. Nossa senhora. Chamava Bafo de Bode. Era o mendigo da praia. Era o Bafo de Bode, cara. Nossa, primeira coisa. Bafo de Bode poderia ser um personagem do Breath of Fire, né? Os caras resolvessem fazer a série. Sensacional, sensacional. Vamos. Muita loucura. Diz aqui, agora. Não há mais nada para dizer. Foi um Cast AAA+. Oh, beleza, muito obrigado. Acho que seria melhor que 9,9, hein? É, pode ser 9,99, então. Não, se bem não, que 3A é aquela pilha pequena, né? Não vale. É, a 3A é a pilha palito. Pilha espero palito. Que continuem com um ótimo trabalho. Eu também espero. A gente tá tentando. Tomara. E eu já vou emendar aqui a cartinha, né? Já que foi mencionada, a cartinha do Rafael Baskins, né? Que ele menciona um jogo aí que foi mencionado. Então vamos começando a leitura aqui. Ele começa com um bom dia, boa tarde, boa noite. Errei agora? Cara, é impossível errar. Não conheço outros períodos do dia. Madrugada. Boa madrugada. É. Aqui no universo, caramba. Nós não estamos na Terra, né? Estamos no planeta Orion. Também. Orionautas. A gente explica como funciona o tempo e espaço no planeta Orion, né? Aqui quem escreve é Rafael Baskins. Ele escreveu aqui como é que pronuncia, né? 19 anos, São Paulo, capital, Zona Norte. Será que é perto da quadra da X9? Na Zona Norte. Vamos lá. Curti muito o cast de VRC. Confesso que nunca fui muito de jogar esses jogos, mas tenho uma história para contar. Quando Resident Evil 1 e 2 foram lançados, eu era bem pequeno. Tinha na casa dos 10 anos. Ia pra praia com a minha mãe e ficava na casa do meu tio. Passava o dia todo brincando e me divertindo. Mas quando chegava a noite, aí era sempre a mesma coisa. Hora de jogar a porra do Resident Evil com a casa toda apagada. Era pra fuder mesmo. Ficava lá, assistindo meu tio jogar, enquanto minha mãe palpitava. E eu me cagava. Nossa, que... Isso não é uma leitura de carta, isso é uma novelização da carta. É. Olha só. É aquela dramatização, né, daqueles... Nossa, de tarde, o cara é um péspio. Bom mesmo era em seguida, que eu ia dormir no fucking quarto sozinho e com o pu na mão, né? Hoje dificilmente me assusto com algum jogo, mas fugindo um pouco, já que estamos no clima, fui assistir Atividade Paranormal 3 e confesso, dá um cagaço. Sei que filmes não tem nada a ver com a Orion Games, mas esse filme vale e muito. Como prometido, aproveitei o feriado e upei o vídeo no YouTube. Segue o link. É aquele vídeo que ele comentou de unbox do console. Mas assisti esse filme, viu, cara? Eu não curti não, cara. Eu sei que você curtiu, mas você tem que acreditar bem nessas paradas. Eu acho que a pessoa consegue. Como eu não acredito muito, né? Olha, então não. Eu achei que não explica muita coisa também. Eu assisti o primeiro, eu fiquei meio com cagaço, viu? E olha que eu não tenho muito medo de filme de terror, não. Mas então. Acho que as condições pra assistir, elas favoreceram bastante, né? Ah, tá. Não, eu assisti com a galera no cinema, então a gente mais falou mal e tirou sarro durante o filme do que tudo. Aí, também eu, tem isso. Eu assisti de noite em casa, sozinho, em Rio Grande da Serra. Ó. Ah, Silent Hill brasileiro. Combinação de fatores. Tem uma aura aí. Não vejo filme de terror porque eu dou risada e minha namorada fica puta. Não, eu gosto de filmes de terror. Eu curto. Mas eu curto a Justin de galera também. É, então, eu gosto de assistir filme de terror pra dar risada, tipo assim, fazer aqueles clássicos do Jason, Freddy Krueger de volta. Ah, sim, mas são engraçados mesmo. É, Madrugada dos Mortos. Falou que se tu assiste galera, lembrei de uma frase que fala assim, peidoento! Muito bom. Ele colocou o vídeo aqui do unbox do console, né, que é do Gears, que a gente vai colocar aí, Hyde, no mural. Tá no post. Beleza, tá no post, né? E continuando aqui a leitura, ó, espero ansioso pra jogar com vocês na live. Me desculpem pelos NES. Cara, eu falo né pra caramba, cara. Quando eu ouço o cast, né? Nossa, meu, quanto né eu falo, né? Também. Né? É, incrível. Né? Né? Fazer um remix, né? Se alguém quiser fazer uma contagem, aí vai ver que tem né pra baralho. Meu, eu falo muito, né? Dá pra fazer um funk de né. Né, né, né, né, né, né. Vamos lá. Vamos lá. Se puderem divulgar aí minha gamertag, Baskens, e meu Twitter, tamo divulgando já, @Baskens, para podermos combinar jogatinas e Horde 2.0 e Beast. Pô, cara, a gente precisa de alguém bom pra jogar com a gente, que nós é pereba, viu? Nossa senhora. Nós não. Nós não, fale por você. É. Então, eu sou fraquinho, eu preciso de ajuda. Então, eu falo pro jogo, porra. Os cara aqui, tudo bonzão, tudo bonzão. Não jogue Street Fighter comigo, ou jogue, se você quiser ganhar. Ah, então. Vamos lá, eu gostaria de sugerir dois temas para o cast. Em primeiro lugar, Dante's Inferno. Em segundo, a série do Lego. Lego Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter, Piratas do Caribe, todos infantis, mas divertidos. O cara, eu gostei da sugestão do Lego. Eu joguei o Star Wars, tô jogando o Harry Potter no Wii com a minha namorada. O Batman não joguei ainda. O Batman. Faremos. Mas você tá jogando no Hard? Oi? Tá jogando no Hard? Não, não tem, tô jogando no Wii. Ah, não. Não tem Hard no Wii, né? Não tem Hard no Wii. Essa foi muito boa. Ai, ai. Boa, eu coloquei abraços e continuem com um bom trabalho. PS, sem nota não é igual 9.9. Viva la revolución. Ah, ele deu valeu. Nota? Não, né? É, sem não. Nota. Ó, não, ele então não deu 9. Nota não é igual 9.9. Ele falou que sem nota. É, ele discordou da gente, mas pra gente, sem nota é 9.9. É o default. Default é 9.9 e. Beleza. Padrão, a gente passa de ano e ainda ganha Calói. É nóis. Beleza, cetista, o que diz a sua cartinha? A minha cartinha é do PS Threesis, que ele é um old timer aqui nosso. E olá galera da Orion, como vão? Fiquei com uma tremenda cara de interrogação quando entrei no site no domingo à noite e vi o assunto do cast. À primeira vista não entendi, mas achei genial o assunto discutido. Até hoje, somente 4 jogos me causaram um efeito VRC. Resident Evil 3, Resident Evil 4... Rio Grande da Serra 1 esse e, um game meio desconhecido, Land of the Dead. RE3 foi o primeiro game da série que ele jogou. Ele falou que se demorou pra acostumar, principalmente do Nemesis, que causava uma certa vontade de desligar o console e continuar outro dia. Mas sabe que é louco, cara? O Nemesis aparece mesmo numas horas do nada, assim, tá tudo bum, aí aparece no meio da tela pra te pegar, cara. Você dava cada pulo. No RE4, as únicas partes que me causavam o efeito VRC, em que você tem que enfrentar aqueles zumbis defumados. Eu queria entender o que é um zumbi defumado. Ah, que ficam se regenerando. É um zumbi de capta. Zumbi defumado foi foda. Essa tem que cunhar a frase, cara. Essa fora essas partes, o jogo é calmo em relação aos antecessores. Mas eu não lembro se os zumbis eram Sadia ou Perdigão. Tem que ver. Nossa, cara, não, esse Sadia zumbi, é melhorzinho. Esse aí eu vou sempre ver de um jeito diferente agora. Nunca mais. Tem que fazer um cast à parte, né? Nossa senhora. Apesar de hoje em dia. Eu gosto dos meus zumbis bem passados. Apesar de hoje em dia não sentir mais o efeito VRC, quando jogo Rio Grande da Serra, o primeiro jogo da série é exatamente como vocês disseram, simplesmente perturbador e, é claro, melhor. E é brasileiro, né? Tá falando de Silent Hill, cara. Silent Hill. Land of the Dead é um jogo meio desconhecido, mas de alto fator VRC. É um game de PC bem parecido com Left 4 Dead. Nunca cheguei a fechar, mas é uma boa pra quem gosta de FPS com terror. Uma coisa que me causava um alto nível de... Meu, ele falou tanto VRC aqui, minha nossa senhora. Quando eu tinha 8, 9 anos, era... Eu estar voltando pra casa e vir um amigo meu correndo em minha direção e falar: Luan Santana? O nome dele é Luan? Eu acho que deve ser, né? Caramba, Luan Santana é foda. A sua mãe está te procurando. Sinceramente, até hoje não encontrei um game que me causasse um desespero maior do que ouvir isso. Realmente? Caramba, mãe. Por isso que ele é famoso desse jeito, pô. Então... Pô, ele não faz show de domingo à noite pra ouvir o Orion, hein? Tô percebendo. Percebo. Mas é isso, pessoal. Falou, até a próxima. PS, preciso colocar a prenunciação do meu nick ou não? Precisa. Precisa. Nossa, você viu que ele falou PS Trizes lá, sabe o que ele falou? PS Trizes, né? É isso. E o Lula, o fato de eu ter nascido em Santa Catarina, conta para que meu comentário seja lido no cast. Deixa eu ver. Não, não conta não, cara. Mas, pô, Santa Catarina é terra de mulher bonita também, cara. O Brasil ao Sul é uma maravilha. Ó, deixa eu falar uma coisa. Vocês não comentaram sobre o Fantasmagória, né? Não. Alguém jogou o Fantasmagória? Alguém sabe? Eu joguei, cara, mas está num passado muito distante. Esse cara, é passado de verdade. Foi o jogo mais assustador que eu já joguei na vida, cara. Ah, não, cara, na boa. Quem tem medo de Fantasmagória? Fantasmagória. Você tem medo? Ah, café com leite. Eu tenho medo de Fantasmagória. Cara, você quer perder o medo? Joga de novo ele pra você ver. Você vai ver que não é. Isso é verdade. Tá, eu concordo. Então, mantenha ele na sua mente. Joga em Fantasmagória, vocês conseguem pegar em todas as lojas virtuais que existem. Tipo, tem a lojinha do Jack, tem essas lojinhas, vocês conseguem pegar. Já aproveitando a onda, teve dois jogos que eu não citei, que eu achei que o pessoal ia citar, que é o A Coisa, o The Thing. Bem lembrado. E o Cold Fear. Do Cold Fear era um RE genérico. É mesmo. Joguei ele no primeiro Xbox. Achei que o pessoal ia comentar, ninguém falou, ninguém comentou. Então, fica aí. Fica a dica. Pessoal, até pegando assim o resumo dos e-mails e do mural, né? Falaram muito de Fatal Frame, né? Que a gente exatamente. Não mencionou Fatal Frame, mas é porque o VRC era nosso, né? E a gente não jogou Fatal Frame. Aí que tá, não tem. Não, tem um outro aí que eu joguei um pouco, aí um jogo bizarro também, japonês, que usava o mesmo estilo de Resident Evil, com um cenário pré-renderizado, chamado Galerians. Era 3 CTs. Eu lembro desse. Esse aí também, faço uma menção honrosa aqui. O Pascoal jogou esse jogo, ele fechou a razão desse jogo aí. Esse é lado B, hein? Esse é lado B, hein? Total. É pouca gente que jogou. Mas é isso, galera. A gente precisa de vocês pra completar o cast, né? Não dá. Infelizmente, a gente só tem uma vida pra jogar tudo. Não dá. Mas muito obrigado pelas cartinhas e vamos aos recadinhos. Hoje temos muito recadinho, né? Temos. Vamos agradecer primeiro aí o pessoal que mandou... O pessoal que mandou cartinha, né? O 20 Angel aí, falar o nome dele errado mesmo. O Drop, Aymar Júnior, Arame, Zério, Webstar, o Careca... O pessoal aí que comentou no mural também, pessoal novo, tem bastante gente nova comentando e mandando e-mail também. Isso é importante pra gente saber se a gente tá no caminho certo ou não, né? Olha o nerd. Né? Então, hoje a gente tem um recado importante, né? De novo. Olha o Games, né? Olha o Games, né? A gente vai fazer sorteio de um Nintendo DS. Nintendo DS, galera. DS, porque a gente não tá com a bola toda pra um 3DS ainda. Porque o 3DS ainda não vale a pena. Tem aquelas coisas de bateria. O DS é melhor. O DS é melhor. A gente vai dar console bom. É um DS Lite, certo, Cetista? Sim. E a cor é surpresa, mas não é branco. É o rosa. E também não é rosa. Porra, falar rosa ninguém vai querer, mano. Ah, então, tá, beleza. Não é rosa e não é branco. Vai saber, você tá subestimando. Então, pra participar... Olha, se fosse comprar um DS e o rosa fosse 50 pila mais barato... Vixe, eu usava o rosa fácil. Fácil. Tava nem aí. Tranquilo. Tinge ele com corretivo, né? Nem tinjo. Nem tinjo, né? Nada, cara. É bom mesmo você jogar com rosa, que aí você ainda tem várias chances de xingar alguém na rua. Não, não, você... que eu. Da puta. Você ainda vai atrair algumas garotas ainda com ele, viu? Ai, que bonitinho. Que é isso rosa que tá na sua mão? É um videogame, ah. Verdade. Então, quem quiser ganhar o Nintendo DS rosa aí, é só se cadastrar aí no formulário que tá no post. E tem vários banners também espalhados aí no site que levam pra esse formulário. E pra participar, você tem que ser cadastrado no site, tem que ter um CPF e tem que responder uma pergunta que a gente vai fazer aqui agora, né? Explicar como é que vai funcionar. Você se cadastrando, você vai ganhar 5 pontos, né, com seu cadastro. Já automaticamente você cadastra, já ganha 5 pontos. Vale um cadastro só por pessoa. Se você indicar alguém e essa pessoa se cadastrar, você vai ganhar 2 pontos pela indicação dela e a pessoa que foi indicada vai ganhar os 5 pontos mais 1. Então, quanto mais pessoas você indicar, mais chance você vai ter de ganhar, porque a gente vai fazer um sorteio baseado nesses pontos, igual foi o sorteio do PSP, né? Então, quem tiver mais, maior chance vai ter. E a pergunta muito difícil, que eu acho que vai ser muito difícil de vocês responderem, né? Mas eu vou tentar mesmo assim. A pergunta é: qual é o nome do criador de Mario? Difícil, é pegadinha, hein? Difícil, qual é o nome do criador de Mario? Não, pegadinha. É aquele japonês da Nintendo maluco lá. Que... Não coloquem isso na Wikipedia, que não vai vir também. Então, mas é isso aí. A promoção vai ser de hoje, né? A partir desse podcast até o dia 4 de dezembro. Que é quando a gente vai fazer o sorteio. Vai anunciar quem ganhou. Ela só vale para quem mora no Brasil. Então, se você é de Portugal aí, ou da Colômbia, ou algum outro país aí, não adianta participar. E a gente manda o frete, a gente paga. Não tem custo nenhum, né? Por favor, galera. Só a gente que tá com o CPF em dia com a Receita Federal, hein? Isso. Quem tá sendo procurado, isso é importante. O CPF tem que ser válido pra gente saber se são pessoas de verdade ou tem alguém cadastrando várias pessoas, né? Droga. Então, tem que ter o CPF válido. Se você é fugitivo da justiça, uma coisa assim, por favor, cara, não se cadastre. E tem que ter o cadastro no site. E divulguem pra pessoas que tenham amigos, que possam divulgar pra amigos e amigos, pra gente aumentar o número de gente que ouve o cast, hein? Esse é todo o objetivo. Então não adianta pôr o CPF da mãe, do pai, da vovó, da titia, entendeu? Até não tem como a gente saber, mas o objetivo é mais gente ouvir. Então nos ajudem-nos a ajudá-los a nos ajudarem. Tanto exatamente. Se o cast crescer, mais promoções virão, né? Exatamente. E aí, nesses casos, só para ouvir, vocês podem indicar pessoas que são fugitivas da justiça, que estão com o nome sujo com a receita, aí não tem problema nenhum. A gente não tem preconceito. Beleza, mais recadinhos, Raid? Então, curtam a gente aí no Facebook. Vamos colocar uma meta, né? Ninguém cumpriu a nossa meta da semana passada. Perceberam isso? A gente colocou a meta lá de alguém ouvir no ônibus aí, ou... O cast é mesmo, gravado, documentar, é mesmo. É verdade, aí. Ó. Então continua essa mesma meta pra próxima semana? Não sei, essa é muito difícil. A gente começou com uma coisa muito difícil, né? É. Vamos tentar uma coisa um pouco mais simples. Vamos tentar 50 seguidores a mais no Twitter e no Facebook. Será que dá pra cumprir aí? Ah, eu apoio. Cada pessoa indicar 5. A gente ultrapassa... Hashtag eu apoio. Beleza, me too. Obrigado pelas cartinhas, obrigado por ouvir. Vamos para o assunto de hoje. Começando o assunto de hoje aqui, né? Vamos folhear aqui a minha revista Caras, a edição só de personalidades do mundo dos games, né? Onde a gente vai ver as pessoas tomando champanhe, né? Fazendo esportes hípicos, né? Quem tem cavalo, andando de Ferrari e por aí vai, né? Quem viu o Sun Lake aqui, dos paparazzis aqui presentes entre nós aqui? Quem viu Sun Lake? Sun Lake, eu sou um grande fã de Sun Lake, viu? Que porcaria é essa? Sun Lake, você jogou Max Payne? Que porra é essa? Ô, louco, meu irmão, você foi onado agora, seu meu irmão. Você jogou Max Payne, ele é o Max Payne. O Max Payne, meu irmão, como é que você... O cara é o Max Payne, mano, o cara é foda. É, o cara escreveu o roteiro do Max Payne 1, Max Payne 2 e do Alan Wake, né? Além de escrever o roteiro, ele também é designer das fases, né, dos levels lá. E eu acho o cara genial, assim, porque os textos dele são muito bons, né? Eu achei que a sacada do Alan Wake de fazer o jogo como se fosse uma série, né? É, ficou genial. O personagem genial. Do Alan Wake é muito legal, né? O Alan Wake é legal e a dinâmica do jogo é legal, eu achei. É diferente do que vinha. Por isso que eu não conheço, né? Cara. Por isso que eu não conheço, cara. Ele acertou uma vez, cara. Só... Eu tenho a versão de colecionador, eu vi o making of até da Remedy, assim, né, os caras lá trabalhando, né, lá na Escandinávia, e eu acho bem bacana, assim, eles falam do Max Payne, foi muito engraçado, porque o cara, ele usou, tipo assim, acho que o tio dele gravou um personagem, a produção deles foi super pequena, assim, pra época, eles conseguiram fazer coisa pra caramba, mas é aquilo, eles convenceram amigos, assim, parentes a trabalhar no jogo, foi quase um negócio familiar, é, assim, eles falam até bacana. Que a Remedy é uma empresa bem familiar, né? Não conhecia quem era esse cara. Agora que você falou, eu tenho um respeito muito grande por escritores, independentemente se for de jogo, se for escritores de filmes, roteiristas e tal. Então, assim, eu concordo, agora que você falou quem é, que é essa porra aí, eu concordo, o cara pra... Eu acho que principalmente, não, porque hoje em dia, histórias em videogames estão muito mais complexas, tem bastante estudo de caso aí, de histórias boas, histórias que foram bem escritas para jogos especificamente, então quem tá começando agora já tem uma base legal. Antes, eu acho principalmente na época de Max Payne e tal, não tinha jogos, e isso eu acredito mais ser jogos ocidentais, né? Porque RPG sempre teve histórias muito, muito complexas, aquela coisa toda. Mas pro cara poder imaginar um jogo e criar uma narrativa legal pra um jogo, sei lá, em 10 anos atrás, sabe? Numa época mais longínqua, assim, o cara teve que começar basicamente do zero mesmo, de repensar como que uma história pode andar dentro do videogame. E o roteirista do Max Payne 1, 2, ele merece louvor, sim, por ter começado essa, meio que essa revolução de jogos centrados em histórias, né? Que é o meu tipo preferido de jogo, são jogos com narrativas bem complexas. Então eu achei muito legal essa menção, sim. Ele fez um personagem que é um escritor, né? Essa metalinguagem é legal, né? Porque ele é um escritor e ele tá indo atrás de páginas de um livro que ele escreveu pra poder solucionar o tal do mistério e tal. Puta, o cara pra... Isso narrativamente falando, é um pesadelo de escrever. Porque é camada em cima de camada de coisa que você tem que... E é legal que o cara vai contra o que tá na moda, que é soldado, Space Marines, né? Só, tipo, a maioria das somos isso, né? Exatamente. Você fazer um personagem principal que é um escritor, né? É bem diferente. Acho que isso é bem da Remedy também, o estilo deles de trabalhar, né? Eles não trabalham sob pressão, né? Eles são europeus, eles não são americanos, né? Então acho que... E eles têm esse negócio de ser familiar, assim, os caras fazem o negócio por gosto ainda, que é muito difícil hoje. Não só por grana. Então, Alan Wake mesmo demorou 6 anos pra sair, né? Fizeram tudo do zero. Eu achava que era problema, mas não, é o estilo deles de trabalho. Vendo o making of, eles falam, a gente não quer ter uma empresa de 300 pessoas, entende? A gente prefere ter menos gente e que todo mundo se dê bem, então eles preservam muito isso daí, o clima de trabalho, essas coisas, nem que demore. Então eu acho isso muito bacana, cara. Isso aqui é não abrir mão do estilo de trabalho por pressões externas, assim. Deve ser amigo do Team Ico, né? Com certeza, né? Acho que a filosofia de trabalho, pelo menos, me impressiona muito, cara. Acho que daí sai muita arte de verdade, assim. É arte mesmo. Pô, mas o cara não consegue fazer uma continuidade? A continuidade é isso, depende Max Payne 2? Também. É horrível? não é não. Acho que é. Não acho, não. Não dá pra acertar toda hora. Então, mas acertar a primeira vez só também não dá certo. O importante é que eu acho que esse cara tem lugar no camarote dos VIPs, né? Ele vai ser fotografado. Falar de Max Payne 1 e vai, quem sabe, Alan Wake, pra mim até vai agora. A gente entrevistaria ele na festa, né? O Amaury Jr. entrevistaria ele. sim, ele entrevistaria com champanhe. Isso é o que é importante. Eu entrevistaria ele na festa, mas só se ele respondesse todas as perguntas cotando Max Payne 1. Ah, é? Pensou? Se a gente pergunta pra ele, e aí, cara, como é que tá a fé? Como é que tá o tempo? Aí ele ia falar assim, a neve. É, aí a neve cai como confete sobre o carnaval do diabo. Nossa, essa é legal. Tipo, é que o Hyde, se entrevistasse ele, seria tipo o Mori Júnior. O Meimal já seria tipo o Pânico já. O Meimal é a mulher arroto, né? Tipo. Fala aí do Max Payne, porra! Ai, ai, muito legal. E continuando a sequência aqui, teve mais um paparazzi nosso aí que viu um cara chamado Ayami Kojima. O que que nossos paparazzis podem falar desse cara? Bom, primeiro estudo eu vou falar que ele não é um cara. É isso que eu tava vendo, né? Ai, ai. Você quer fazer uma pessoa de troca de sexo aí, né? Mas é que todo japonês é meio andrógeno, né, cara? É, então, eu até falar que ela é uma Kojima que trabalha na Konami, só que não é a mais famosa, né? Uhum. E não é parente do Kojima, né? Não. Mais nada. É uma não mulher, é nepotismo. É uma mulher na indústria dos videogames, pronto. Ela já entra nos VIPs só por causa disso. É, né? Então, eu escolhi ela aqui na minha lista das personalidades, né? Porque ela não é produtora nem nada, mas eu gosto muito do trabalho dessa moça aqui, que é a Ayami Kojima, que era ilustradora da série do Castlevania, né? Ela foi contratada pra fazer o Castlevania Symphony of the Night, né? E o trabalho dela deu tão certo, né? O pessoal da Konami gostou tanto que ela hoje em dia é a ilustradora oficial da série, né? Acho que não saiu praticamente nenhum jogo do Castlevania que não fosse... Saíram os do DS, que são ruins. É, então, quase nenhum, mas depois quase todos foi ela feito, né? Foi feito por ela, né? Tanto que acho que importante mais... foi o Ruin lá, se não me engano, não foi ela e o... É porque é Ruin, né? É Ruin, exatamente. Portrait of Ruin. É. E ela, a ilustração dela é muito marcante, né? Eu acho que qualquer ilustração que você procurar do Castlevania aí, você vai achar os desenhos dela, porque são muito bem feitos, assim, né? Ela chegou a trabalhar até como mangaka antes de entrar na Konami, né? Quem não sabe mangaka. Mas qual teve influência nessa escolha sua? Não, pior que não teve, não. Mas eu lembrei dele quando eu escolhi. Ele é do ramo, né? Ele é do ramo. Assim, por comparação, é legal até você pegar um Castlevania que veio antes, o Blount of Rondo lá, ele... Acho que é Drácula X veio pro Super Nintendo, né? Blonde of Gold é no Japão. Uhum. Mas essa versão do PC Engine, ela tem umas animações, né? Se você comparar aqueles desenhos com o que veio depois... É ridículo, é, né? Ridículo. É ridículo. Tanto que ela fez os desenhos do remake desse jogo, eu acho. Acho que saiu pra PSP e ela fez os desenhos, né? Ela revolucionou mesmo a série. É que ela totalmente. Tem um estilo de desenho muito diferente da... Ela tem aquele estilo bem forte japonês, né? E ela sempre desenha os homens com aquele estilo gótico e eles têm um traço feminino mesmo, né? Que eles têm um rosto fino, tudo. Mas e eles são todos meio brancos, pálidos, tipo, claro, que são vampiros também, né? Mas as ilustrações dela são todas bem góticas, assim. Acho que talvez pelo fato dela gostar de ser fã de filme de terror, né? E ser fã de cirurgia. Nunca vi uma pessoa ser fã de cirurgia. Isso é estranho. Putz, isso é estranho. Mas tem que levar em consideração que ela é japonesa, então é normal. Ah, é normal, não é normal. Pode falar qualquer coisa. Então. Mas só pelo sobrenome eu já ia olhar e já ia falar, ih, corta essa da lista, não vou falar com ela não. Então, eu gosto dela porque eu acho que ela traz um estilo diferente de design pros jogos, assim, né? Pro jogo que ela participa, que é o Castlevania, né? Que era aquela coisa muito... Ela traz uma coisa diferente, até, não sei pelo fato dela ser mulher até tal, mas ela dá uma característica bem diferente com os personagens, assim, né? E combinou muito o estilo gótico dela com a série do Castlevania, né? Acho que foi um casamento perfeito. Então ela entra duas vezes no camarote VIP. Uma por ser mina e outra pelo poder artístico dela aí, o traço. Com certeza. Nessa era que a gente tá de computador, tá lá, é uma das poucas artistas que trabalha sem o uso do computador pra finalizar os traços dela, assim, né? Ela faz todos os desenhos dela à mão mesmo e depois que o pessoal escaneia pra usar. Caramba. Old school. Show, hein? Show de bola. E o Homem-Mal tinha falado em cortar, né? Falando em cortar, eu vou falar de uma personalidade, uma figura que eu acho, na realidade... do mundo dos games, que é o Itomonobu Itagaki, né, que trabalhava na Tecmo, que é o cara do Ninja Gaiden, né? Então, primeiro que é o jeito, né, que ele sempre aparece de óculos escuros, né, sempre extravagante com o estilo de se vestir, essas coisas, e o pessoal sempre reclama que os jogos dele, que Ninja Gaiden é muito difícil, e ele sempre trola, né, ele tira o sarro, né, falando, lembro que quando saiu Ninja Gaiden 2, né, ele comentou dos níveis, assim, que o nível mais fácil, o Acolyte, ele, a esposa dele, quer dizer, ele jogava bêbado, né? Aí, se eu não me engano, o Warrior, a esposa dele, terminava, né? Aí no Path of the Mentor, ele falou que aí você tinha que jogar um pouco mais sério mesmo, né? E aí no Master Ninja, aí realmente você tinha que jogar de verdade. É, e aí o pessoal fica puto, né? Muitos ficam putos com a... com a... sinceridade. A dificuldade, a sinceridade dele, né? Às vezes até extrema arrogância, né? Sem contar que ele conta... Ele, tipo assim, ele tem uns casos, ele foi processado por assédio sexual, né? Por umas funcionárias da Tecmo. Então ele tem toda uma história, assim, não aparece sem óculos na frente das câmeras. Então tem todo um lance de popstar em volta. É tipo o Falcão japonês. Exatamente, cara. Ele é o Falcão perfeito, cara. Só um girassol na roupa. Só falta o girassol na roupa. E tem uma entrevista que, se eu não me engano, um cara da IGN tava fazendo com ele, que eu achei, assim, muito bizarro. Ele pegou e perguntou pro cara, mas ele, o cara falando, você não acha violento o Ninja Gaiden, né? Porque tem sangue, tem desmembramento, não sei o quê. E ele, tipo assim, o escritório dele era cheio de espadas, né? Artefatos ninjas, essas coisas, né? Coisa da cultura deles lá. Ele pegou, levantou da mesa, tirou a espada da bainha, uma das espadas que estava em exposição, rodou a espada, colocou no... perto do braço do cara, né? Nossa. Que tava entrevistando ele, e aí falou assim, violência não é você matar o inimigo, não é você cortar e finalizar. Violência é você pegar um inimigo que luta com a espada e você dá um golpe que corta os quatro dedos que ele usa pra empunhar a espada, na mão que ele empunha. Aí o inimigo, de vergonha, se suicida. Comete suicídio. Isso é violência. Aí ele manejou a espada, colocou de volta na bainha e... Foi meio que louco, cara. É maluco, né? Que louco. Me lembrou aquela cena do Drácula, isso aí, o Drácula do Gary Oldman lá, e fazendo uma coisa quase igual a essa aí. Eu acho que o Almarie Jr. não ia nem tentar entrevistar ele. Cara, eu acho, assim, que ele é excêntrico e ele merece entrar no camarote VIP, porque ele daria cenas do tipo Amy Winehouse, entende? Paris Hilton. Então, ele merece estar no camarote. Ele merece estar no camarote. Ia ser engraçado ter ele lá. Mas, cara, como é que você não entrevista uma pessoa que você chega num lugar assim e ela tá de jaqueta de couro, calça jeans e óculos escuros, velho? Não, e bota de cowboy, né? É, então. Você vai olhar e fala, que porra é essa, cara? É hilário, cara. É hilário. Eu acho show de bola. Acho muito engraçado, cara. Acho aí. E ficou muito. Rachava o bico quando o pessoal reclamava da dificuldade e ele começava com essas trollagens, assim. Tava bem engraçado. Pena que ele não tá mais na Tecmo, né? Tá trabalhando num outro jogo. Vamos ver aí o que vai sair pra frente. E continuando a nossa lista aqui dos paparazzis, né? Qual paparazzi aí avistou o Todd Howard? Todd Howard fui eu. Eu tava andando, vi o Todd Howard e pensei, o cara é foda. Alguém aí falou que eu ia falar alguém da Bethesda. E ele é produtor, ele é diretor, e agora ele trabalha na Bethesda faz uns anos já, e ele é responsável simplesmente pela série Fallout e a partir do Fallout 3, lógico, né, porque antes era Obsidian, e é responsável pela série Oblivion, Elder Scrolls, e aí Oblivion, Morrowind, todos os outros atrás, e agora o Skyrim que vai sair. Então, como eu tava falando antes, eu gosto bastante de jogos com narrativas bem complexas, né? E jogo de mundo aberto, essas coisas. E o Todd Howard, ele me apresentou para os dois melhores jogos que eu já joguei, que foi o Oblivion e o Fallout 3. E agora eu tô jogando New Vegas também, que ele não foi tão presente, porque eles só produziram, né? Quem fez foi a Obsidian, New Vegas, mas mesmo assim. E ele criou essa base com o Fallout 3, dessa revolução dos RPGs ocidentais, né? Foi o começo da derrocada dos RPGs orientais, no sentido de que antes, só os RPGs orientais que faziam sucesso, aquela coisa de turno e tal, quando veio o Fallout 3, fez tanto sucesso, todo mundo viu essa maneira nova de se fazer RPG ocidental, que nem o Oblivion tinha conseguido. Seguido, né? Porque como era mundo medieval, para um público, acho, um pouco mais específico. Tanto que o Lula, ele adorou Fallout 3, mas ele já tentou jogar o Oblivion várias vezes e não deu certo. O mundo com armas e tal, né? É mais fácil de. Mais de tecnologia do que de histórias medievais. Me fascina. Exatamente. Mais tecnologia, mais a questão da ambientação do que do jogo em si, porque o mecanismo é o mesmo de Fallout. Né? Mas, então, exatamente. Mas a maneira que ele. E aí foi mais. Foi a empresa, né? A ZeniMax, que é a empresa master, né? A empresa acima da Bethesda, foi o jeito que eles foram atrás da franquia Fallout que eu acho que faz ele ser realmente um VIP. Que ele teve culhão. e teve balls de apostar praticamente tudo que a Bethesda tinha, e o Todd Howard fez grande parte desse negócio, para apostar no Fallout, né? A Bethesda fazia tempo que não tinha um jogo de sucesso, eles estavam procurando alguma franquia para revitalizar e para ajudar eles a ficar entre os grandes de novo. E o Todd Howard ele era um dos diretores da época, então ele arquitetou bastante isso. Ele resolveu comprar a franquia Fallout da Obsidian e refazer ela inteira, né? Era um RPG que estava para o PC, e eles repensaram do zero como fazer o Fallout 3, repensaram a engine para fazer como ia ser o jogo, mundo aberto, eles pegaram dinheiro para investir mais e tal, e foi uma aposta assim, ou ia dar muito certo, e eles iam ganhar muito dinheiro, ou se não desse certo, a Bethesda ia acabar. Era um risco de ou vai ou racha, fudeu. E ele foi lá, tomou esse risco, foram 5 anos de trabalho para refazer a franquia, né, fazer essa aposta, e deu certo, e tanto que hoje a gente tem aí o New Vegas, tem o Skyrim, que agora tá com a engine baseada na engine do Fallout 3, né, que ficou muito mais foda que o Oblivion. Então, eu gosto de caras que têm essa visão pra frente e que não tem medo de apostar, né, não fica só refazendo o que já foi feito. Então, Todd Howard é foda e pronto. Esse foi a conversa que eu tive com ele quando eu vi ele, quando eu tava tentando tirar uma foto dele lá pra revista. Legal, legal, bacana. Eu curti muito Fallout 3. Eu já conhecia Fallout, eu cheguei até a jogar Fallout 2, mas... era muito diferente. Não chamava a mesma atenção por não ser terceira pessoa. Uhum. Bom, terceira pessoa faz dinheiro, cara. Você botou botou a arma na mão do personagem, já era, cara. Já é dinheiro, né? E por falar em fazer dinheiro, né? O nosso próximo famoso aqui é um cara que sabe fazer dinheiro. É um cara que duas das franquias que o setista mais gosta nessa geração aconteceram por causa desse cara, que esse cara fez acontecer. Né, que é o Bob Kotick, né, o cientista que você adora, nossa, né? Nossa senhora, esse desgraçado. Não acredito que esse cara tá nessa lista. Mas vai, manda então, ver. Manda eu acho que ele tem que estar nessa lista, porque esse é o gordinho que todo mundo ama odiar, né? É o cara lá, um dos presidentes da Activision. É o cara do dinheiro, assim, o cara que pegou a Activision quebrada, né? E botou grana pra fazer acontecer Guitar Hero, depois espirrou os caras foram pra IA e criaram Rock Band e transformou Call of Duty no que é hoje. Então, é claro, ele não é o desenvolvedor master do negócio, mas foi o cara que reestruturou a empresa e tornou ela capaz de sair praticamente uma empresa quebrada, né, para, acho que a segunda, briga com a EA agora aí pelo posto de maior publisher do planeta, né, dos games. Então, ele é cruel, ele fala de como motivar as pessoas forçando a barra, ele é American Style, ele ganhou mais dinheiro com Call of Duty do que qualquer desenvolvedor da Infinity Ward, porque ele mesmo comprou ações da Activision quebrada e sabia quando o jogo ia sair e ia jogar o preço das ações lá em cima e vendeu. Então ele ganhou não sei quantos, se não me engano, na época do Modern Warfare 2, ele levantou assim a bagatela de $20 milhões, só com o lançamento de Modern Warfare 2, com papéis que ele tinha comprado da Activision quando a Activision estava quebrada, que ele entrou bem no começo. Então todo mundo ama odiar esse cara, mas infelizmente a gente sabe que os jogos sem grana não acontecem. É um mal necessário. É desses caras que faz o negócio acontecer. Então, é aquilo. Por mais que detestem o cara, isso eu acho admirável. Tipo, meu, o cara pegou a empresa quebrada e o cara colocou como uma das maiores. Então, eu acho ele foda. Né, Cetista? Vai jogar, vai comprar Modern Warfare 3? Não. Não? Não vou. E não comprei o Black Ops. Não, eu sei, eu entendo, e eu entendo que pessoas como eles são necessárias, não tem jeito, mas... Filho da puta, cara, só isso, não tem mais o que falar, ele é um desgraçado, maldito. Ai, ai. Tá bom, pra aliviar a sua barra aí, eu vou chamar o Ken Levine, pode ser? Já, não, tá, pode tá, ser, tá, mas já vai assim... Vamos lá, é pra aliviar, que doeu, né? Não, essa foi foda, essa doeu no coração. Mas, então, vamos seguir, eu acho que com o Ken Levine a gente vai seguir o mesmo tipo de comentário que eu fiz com o Todd Howard. Ele é outro que tem culhão, cara, e ele quer fazer coisa nova. Ele, pra quem não sabe, ele trabalhou na 2K, ele fez o Bioshock 1, o que já foi uma... outro risco, né? Porque era um IP completamente novo. Ele pensou em uma maneira completamente diferente de contar uma história com a narrativa que ele criou. Ele foi o escritor da história do BioShock, que pra mim a história do BioShock é uma melhor história de videogame ever, assim, é bizarro. Todo mundo sabe, né? O quanto eu sou, o quanto eu gosto de BioShock. Não, imagina, a gente quando... não sabe. É foda. Então, mas assim, ele, só por ter feito o BioShock, que mudou um monte de coisa, até em uma... teve um debate na Game Trailers com ele, com Todd Howard e com outro cara, que é o David Jeff lá, que provavelmente ele não estará nessa lista. E que o Todd Howard admitiu, mais ou menos, de ter roubado as animações do BioShock para usar no Skyrim, nas magias do Skyrim. Foi até um momento engraçado do debate. Mas então, ele, só por ter feito o BioShock 1, eu já acho ele muito foda. Mas o que eu acho mais foda que ele fez, que, de novo, mostrou que coisas novas é gente que arrisca, é gente que consegue levar o negócio pra frente, é que ele terminou o BioShock 1. Todo mundo queria um BioShock 2. Ele deu uma entrevista depois que o BioShock 1 fez sucesso, vendeu 5 milhões de cópias e tal. Aí ele falou, a gente vai fazer o BioShock 2. Ele meio que deu uma dica que ia acontecer. Todo mundo ficou animado e tal. Passou um tempão, nada de BioShock 2 e tal. Depois a gente ficou sabendo do que aconteceu. O Ken Levine, ele virou pra 2K e falou, eu quero fazer o BioShock 2, mas eu quero fazer do meu jeito, assim, assim, assim, vai demorar 5 anos. O que você acha? A 2K falou, não, a gente quer um BioShock 2 em 2 anos. E você tem que começar já por agora pra poder fazer no tempo que a gente quer. Ele falou, fuck you, saiu da 2K, montou um estúdio chamado Irrational Games, que tem a 2K como produtora, então ele montou o próprio estúdio, e foi fazer o BioShock Infinite. E a 2K deu o projeto BioShock 2 pra 2K Boston, né, que eles dividiram entre os estúdios internos e tal, e ele tava com uma franquia nova que ele criou, ele era o produtor, ele era o escritor, e ele trabalhou no desenvolvimento daquilo. Ele podia, se ele fez o BioShock 2, o BioShock 2 vendeu que nem água, e não precisou fazer nada de marketing, por causa do que ele tinha feito no BioShock 1. Mas ele não quis saber, tipo, ele pensou, né, e ele falou isso em entrevistas, se eu não posso fazer do meu jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu sei, que vai ter uma qualidade que é boa pra mim, que eu consigo sentir orgulho, então eu prefiro sair e fazer outra coisa que eu queira, do jeito que eu queira. Foi isso que ele fez. E agora, o BioShock Infinite é um dos jogos mais esperados de praticamente todos os gamers hardcore, era, assim, pro ano que vem. Era. Então, era, né? Era. Isso é verdade. Eu falei que é um dos, eu não falei que é o mais. É o mesmo caso do Mikami na Capcom, né? Com Resident Evil 5. Né? O que aconteceu? Caso do Mikami. Ele fez Resident Evil 4, mas Capcom queria Resident Evil 5 diferente do que ele queria fazer. E aí eles fundaram a Clover, né? Foi quando a Capcom dissolveu a Clover. Exatamente. Foi mais ou menos por aí. E até na época vieram perguntar, quando lançaram Resident Evil 5, Mikami, o que você acha? Ele falou, cara, eu não vou comentar desse jogo, porque esse não é o jogo que eu queria fazer. Ele falou, espero que o pessoal tenha feito um bom jogo, tudo, mas eu não vou falar de Resident Evil, porque não é o jogo que eu queria fazer. Pra você ver como o Ken Levine é foda, quando ele apareceu na conferência da Nintendo esse ano na E3, ele é a representação de jogadores hardcore, cara. Tipo, quando ele aparece, todo mundo sabe, e ele já falou isso várias vezes. Ele falou que não gosta de Kinect, de Move, de Wii, ele nunca gostou. Ele sempre fala, o meu negócio é controle, o meu negócio não é gente mexendo o braço pra tudo quanto é lado. Então, quando ele fala, quando ele apareceu no Wii U, lá, que eles apresentaram o Wii U e tal, todo mundo, eu tava sentado um pouquinho longe, mas todo mundo meio que se entreolhou assim, caralho, o Ken Levine na conferência da Nintendo, porque é uma coisa que ninguém nunca esperava que ia acontecer. Ele é meio que a representação desses caras que, quando apostam em algo, sabe que vai sair coisa boa. Então, o que ele representa hoje pra indústria é muito foda, então, por isso que ele tá na minha listinha aí também. Beleza. E continuando a nossa lista aqui, vamos falar de uma lenda, né? The Beast Daigo Umehara. Né? Esse cara, meu, o que falar desse cara, hein, bicho? Eu acho que é o maior jogador de Street Fighter de todos os tempos, hein? Assim, se ele é o maior ou não é discutível, mas em torneio grande ele é o mais bem-sucedido, né? Ah, cara, eu acho que ele é o mais bem-sucedido. Eu acho que ele é um símbolo. Uhum. Não, assim, eu acho não, ele é porque tem número, né? Ele é. Aquele vídeo da internet dele, da Evo, que ele fez, que ele deu counter em todos os hits do especial da Chun-Li. É 2004, cara, vídeo, né? Foi 2004. O nome é The Dramatic Comeback. O que na EVO, né? Tava jogando a EVO, ele tava jogando contra o Jeff Wong, que é outra lenda também dos jogos de luta. E ele tava perdendo, né? Já tava pra ser eliminado. Ele tava com. Sabe, quando você não tem vida nenhuma no jogo de luta, se você tomar qualquer golpe, você morre, mesmo na defesa. Né? Quem joga jogo de luta sabe disso. E o Jeff Wong deu um especial da Chun-Li, e se ele mesmo defendendo, ele morria. E ele usou uma técnica que só tem no Street Fighter 3, que é o parry. Pra quem não sabe, você tem que apertar, em vez de você defender colocando pra trás, você tem que apertar pra frente, né, ou seja, na direção do oponente, mas nos frames exatos do ataque, entendeu? Então, se você, tipo, errar o tempo, você morre, você vai tomar um ataque. E ele conseguiu bloquear com o parry os 15 ataques da Chun-Li, né, do especial, seguidos, assim, né, e acabou dando um combo e ganhando. E o pessoal foi à loucura, né, porque ele já tava, tipo, praticamente perdido a luta já, né. Esse vídeo, assim, ele já era famoso nessa época com jogos de luta, mas fez ele ficar famoso, assim, no mainstream, sabe? Todo mundo, mesmo que não acompanha, sabe quem é ele, por causa desse vídeo que todo mundo vê isso no YouTube, né? Não, eu acho errado. Eu só tenho uma dúvida, assim, será que o Daigo, ele consegue fechar o Ultimate Mortal Kombat no médio? Olha, eu não sei porque ele não joga Mortal Kombat, mas... Mas tem experiência que... no... Tem, não, em jogo 2D, mas... Eu sei que ele começou jogando Fatal Fury, assim, aí depois ele foi pra Street Fighter, aí foi Street Fighter 2, 3, né, e aí fudiu. Ele ficou muito famoso agora na série 4, né, que ele começou a jogar bastante e... Quer dizer, ele já era muito famoso no meio, né, pro Street Fighter 2, mas... Com agora o surgimento dos jogos de luta voltou, né, pro mainstream, ele ficou muito famoso, até pelo desempenho dele na série 4, que ele tem ganhado muito desde que saiu Street Fighter 4, né. Ele tem ganhado quase praticamente todos os torneios que ele entra. Eu acho muito emocionante assistir Ivo, assim, aquele torneio do ano passado, que o Justin Wong com o Balrog começou a arrebentar ele. Que não, ele esse foi do ano retrasado. Foi do ano retrasado. Isso. Nossa, cara, é muito emocionante 2009. Assistir. Lembro que esse eu não consegui acompanhar tanto, mas é... Cara, é um negócio muito louco aquilo. É o MMA, o boxe dos games, assim. É. Só eu não vi. E ele, hoje em dia, é um jogador profissional mesmo, né? Ele é patrocinado pela Mad Catz, né? Que faz periférico pra videogame. E ele recebe salário e tudo pra jogar, né? Ele direto também tá nos eventos da Capcom. Então é... E não só ele, né? Tem vários jogadores hoje em dia que são patrocinados, né? São profissionais. Ah, e não é à toa que ele é o The Beast, né? Uhum. Não, acho show de bola, cara. E acho o cara uma lenda e acho o nível desses caras um absurdo, assim. Eu lembro que esse campeonato que ele ganhou do Justin, né? Pra variar, coitado do Justin. O Justin é meio que freguês dele. É freguêsão dele. E eu lembro que eles estavam jogando no Japão a versão arcade do jogo, aí vieram jogar a versão console aqui, que tinha diferença de frame. E não tinha, acho que o Akuma, a versão que eles jogavam. Aqui veio jogar, tinha. E ele jogava com o Ryu, cara. E, meu, se você for ver, assim, acho que foi até tremendamente injusta a forma que colocaram. E o cara ganhou mesmo assim, velho. O nível desses caras é tão alto que se tiver diferença de frame rate de uma versão pra outra, já altera o timing deles. É uma coisa absurda, assim. Então, nossa. Eu lembro que na época os caras falavam, quem quiser ganhar o do Daigo, a chance é agora. Porque ele tá jogando, digamos assim, ele treinou num tipo de quadra e tá jogando num outro tipo de quadra aqui. E não foi, acho que uma vez. Mas esse ano ele perdeu, né? Esse ano ele perdeu. Perdeu, mas assim, né? Treinam, né? Não, ele perdeu assim, ficou em terceiro. Tipo, se você for ver, o cara, tipo, jogar tanto campeonato assim, ficar sempre primeiro, quando não fica em primeiro, fica em segundo ou terceiro, né? Tanto que ele entrou até no Guinness como jogador bem mais sucedido da série Street Fighter, né? Sabe? realmente. Alguns dizem que ele não é humano, que ele é um ciborgue programado pra jogar Street Fighter. Até porque quando ele ganha, ele não demonstra nenhuma reação. Ele é extremamente frio. Ele foi campeão na EVO de 2009, essa que o Lula tá falando, contra o Justin Wong com o Balrog, numa luta extremamente tensa, e ele conseguiu ganhar, assim, na última luta do último round, e, sei lá, com uma galera gigante lá mais de 1000 pessoas, não sei quantas pessoas tinham assistindo. E ele ganhou e ele saiu assim, tipo, acabou, dá meu dinheiro, que eu vou embora. E o Justin Wong, a cada round que ele ganhava, ele colocava o controle no chão, levantava, chamava gritando, a galera, né? Saía gritando, os jornalistas iam bater nas costas. E a galera gritando o Justin e o USA também. E o né? USA, ele tava jogando ainda com o Balrog, com o calção dos Estados Unidos. Cara, foi muito épico aquilo, cara. Foi épico. E o Daigo virou pra cima dele, foi um bagulho absurdo, assim. É, na verdade o Jason Wong conseguiu virar em cima do Daigo, né? Que o Daigo tava na vantagem, ele conseguiu tirar a vantagem dele e foram pros finais, assim. A gente tem até, a gente até fala com o meu irmão aqui em casa que a gente fala que ele, o Daigo ele nem gosta de Street Fighter, ele joga pelo dinheiro. Ele joga pelo dinheiro. Nossa, imagina se ele gostasse, né? É. Ai, ai, show de bola, show de bola. Esse com certeza tá no camarote aí. De personalidade do mundo dos games e conseguiu jogando na raça. É, então, ele tá num nível já, um meta nível que é tipo, é um jogador que os outros jogadores assistem, né? É, não tem muito o que... E são jogadores torcendo pro jogador. E é um espetáculo assistir ele, mesmo, mesmo, mesmo. Quem curte, eu recomendo ver vídeos de Evo, é show de bola a técnica dos caras, o tempo dos caras, é absurdo. Ninguém dá um hit só e recua, né? Não. Um hit destrói, é incrível. Mas beleza, continuando a nossa lista aqui de paparazzis, quem viu Alex Kidman? E continuando a lista aqui, temos um curioso aqui. Qual o paparazzi que viu Augusto Liberato? Esse fui eu. Então... Por que Augusto Liberato deve estar no camarote? Né? Porque o que Augusto Liberato tem a ver com videogames, só pro, né? Só pro ouvinte que talvez esteja ainda meio atônito, é o mesmo do Pintinho Amarelinho, né? É, o do canal da Bravanel lá. Que agora mudou de canal, né? Ele traiu movimento. Vocês estão falando com uma audiência nova, mas falando Augusto Liberato, Pintinho Amarelinho e a Bravanel. Pô, fala, é o Gugu, porra. É, o Gugu. Exato. É o Gugu. Isso, pra quem não sacou ainda, né? Então, é que é difícil acreditar, né? Mas é. Então, o Gugu, acho que a maioria do pessoal que ouve aqui o nosso cast não vai lembrar. Mas ele apresentava um programa que chamava Play Game no SBT em 93. E esse foi o primeiro programa exclusivo sobre videogame na TV brasileira. E aquilo, naquela época, era muito raro, né? Porque videogame era uma coisa que era visto como um brinquedo mesmo, né? E ele tinha um programa que era exclusivo disso, né? E esse programa ele era patrocinado pela Tectoy, né? Então era todos os consoles da Tectoy, que na época era o Mega Drive Master System. E também tinha os outros produtos da Tectoy, né? Que era o Pense Bem e aqueles brinquedos que eles tinham, o Zillion, né? Aquela pistola. E o programa era tipo um passo ou repassa, né? Que era uma gincana, né? E tinha perguntas, tinha provas, né? E no final, quem estivesse ganhando ia num quadro lá que era tipo o Kinect de 93, né? Que a pessoa entrava dentro de um jogo com chroma key, né? E ela ia jogando como se fosse personagem. Isso era muito tosco, né? Mas na época era interessante até. E um dos prêmios ele foi até... pioneiro, hein? Ele foi pioneiro, hein? Total, né? Então merece respeito, não merece? Merece respeito, pô. Ainda mais em matéria de Brasil. Que até que tu fazia banheira também? É o único, que não. O único jogo que eu lembro dele apresentando. É o jogo da banheira, pô. Então, aí em 93 tinha esse. Até tem vídeos no YouTube, né? Vou colocar aí no post também, pra quem tiver curiosidade de conhecer, vale a pena. E é engraçado que ele se vestia também com umas roupas muito diferentes, assim. Tipo bermuda, umas roupas coloridas, sabe? Nada a ver, assim, com o Gugu. Tenso, tenso, tenso. Tenso. Ah, e quem não lembra, eu lembro, tem aquele jogo de corrida do Gugu também, né? É mesmo, tem o jogo de corrida dele. Mas que, se eu não me engano, não vendia, dava de promoção. Isso, era patrocinado por um posto de gasolina. É, posto de gasolina, era alguma coisa assim. Era tipo Crazy Taxi, não era? É. Nada, cara, era um top-down, vagabundo, você tinha que entregar homo, tinha que entregar caixa de homo, não era nem bolacha traquinas ainda, era mais, isso, cara, puta que pariu. Olha, os caras jogaram o game, eu joguei, tu cara, tem que lembrar o nome agora, cara, era não sei o que, Extreme. Ai, jogador de PC sofre muito, né, velho, o que eles jogam, velho? Jogo do Google, legal. É fogo. É, mas ele está no camarote também. E continua na lista aqui de VIPs do camarote, temos Alex Kidman. Quem viu Alex Kidman? Eu vi o Alex Kidman. Where? E eu vou falar rapidinho dele. Primeiro, o Alex Kidman, brasileiro, né? Então, alguém que fez uma puta de uma contribuição sendo brasileiro já é uma coisa legal. Mas ele foi o cara que incubou o Kinect, né? O vice-presidente da área de entretenimento do Xbox em 2006. Em 2007, virou e falou pra ele, a gente quer, virou um sucesso do Wii, lógico, né? Toda aquela coisa toda, tudo se copia e o Kinect não é uma exceção. E eles falaram que eles queriam fazer algo parecido com a Nintendo, Nintendo, com que a Nintendo fez com o Wii, é, e eles resolveram, ele virou pro Alex Kipman e falou, ó, vamos ver se a gente consegue um aparelho aí que a gente possa, aí ele deu uma lista de coisas pro Kipman ver o que ele podia fazer, sem controle, reconhecimento por voz, reconhecimento facial, aquela coisa toda que a gente conhece do Kinect hoje. E o mais importante, deu um cheque em branco. Sim. Não, então, ele não deu um cheque em branco, isso não é 100% verdade. O que ele falou foi, nós não vamos investir na live pela duração do projeto Kinect. Então, a única coisa que a live teve foi atualizações de fim de ano, que foram modestas, pelo período de 3 anos do desenvolvimento do Kinect. Porque todo o dinheiro relacionado à Xbox Live, relacionado à Xbox, estava indo pro desenvolvimento do Kinect. Então, tipo, eles perderam 3 anos de inovação em uma parte para poder inovar na outra, o que foi um puta de um risco também, né? O que o Kipman fez? O que ele teve que fazer? Né? Primeiro, ele que meio que criou o conceito do Kinect, ele até contou isso em entrevistas, em uma fazenda aqui no Brasil. Né, que ele estava na fazenda da mãe dele, eu não sei de quem, e ele começou a pensar nisso, como seria o Kinect, e ele meio que criou o conceito base, levou de volta para a Microsoft, e foi atrás dos talentos que ele precisava, pegou o cara especialista em reconhecimento de voz, o cara especialista em esse negócio de controle por movimento e tal, pegou essas várias pessoas, montou o primeiro modelo, que custava tipo $1,500, né, o primeiro modelo, e foi a partir daí, né, aí entrou o cu do Tsunoda lá, que foi, que hoje ele faz parte do time de incubação da Microsoft também, e foi a partir daí, foi criando o Kinect, mas eu acho que o impacto mais importante para a indústria que ele trouxe, o Kinect é muito legal, e eu acho que ele traz, e acho que o Homem Mal até concorda nisso comigo, ele traz muitas inovações sociais, além de inovações de jogo, inovações de usabilidade, que é uma puta de uma inovação também, principalmente nesse mundo que a gente quer tudo integrado, né? Mas eu vi uma entrevista um dia desses de um cara que ele tem uma empresa de robótica, acho que em Israel, e ele falou que antes era tipo milhares de dólares para eles comprarem toda a tecnologia que eles precisavam para fazer testes nos robôs que eles criavam. Hoje em dia, todos os estudantes, todos os estagiários deles, a empresa comprou uns 10 Kinects e eles usam o Kinect junto com o pacote pro console lá de desenvolvimento que foi criado para poder fazer todos os testes que eles precisam, e a robótica está aumentando muito. As inovações deles por causa do Kinect, várias inovações de controle, software que usa controle por movimento para fins comerciais, tudo por causa do Kinect, que custa $150, né? Então o Kipman não só afetou a indústria de games em si, mas ele afetou também várias outras indústrias com esse hardware aí que começou na fazenda dele no Brasil, né, 4 anos atrás. Então é por isso que eu acho que ele merece entrar na área VIP aí do nosso evento. Bacana, bacana. Show de bola. E continuando, né, a lista da nossa área VIP, aqui temos aqui a dupla sertaneja que vai tocar na área VIP. Sam e Dan Houser. Quem chamou a dupla sertaneja? Ah, quem será, né? Então, porque, meu, Sam e Dan Houser, pra mim, são dois caras que eles têm que estar. Primeiro que são irmãos, né? Então conta que é um cara só. E eles estão por trás de uma das são maiores... São dois, hein? A consumação vai ser alta, hein? Então. A consumação vai ser alta. Então, mas eles provavelmente não vão estar na festa, cara. Eles não são de farra, não. Eles são de farra. Não, pior que sério, não. Eles, tipo, é muito difícil até você achar foto do Sam e do Dan Houser, que eles são bem reclusos mesmo, cara. Também. Mas, meu, eles estão por trás de uma das maiores franquias da geração passada e dessa geração também, que é a franquia GTA. Eles assumiram a franquia de GTA 3 em diante. E eu acho eles muito fantásticos, por quê? Porque eles querem reproduzir uma experiência, mas eles não querem reproduzir uma experiência focando em um aspecto. Por exemplo, você pega, vai, no GTA Vice City, eles querem reproduzir a experiência dos anos 80, então eles reproduzem essa experiência através de música, de sons, de imagens, de vestuário, de cores, entende? Eles sabem criar um ambiente imersivo. Que, meu, igual o cientista falou do BioShock e tal, etc. Meu, você pega até o Fallout mesmo, eles são mundos que conseguem sugar a gente. Mas eu acho que não são nem tão variados, nem tão complexos, nem tão abertos, nem tão bem feitos quanto os ambientes de qualquer GTA. E, meu, cara, quem duvidar pode jogar uma pedra agora, cara. É, não, é, eu acho que o GTA mostra. Cara, é o sandbox. É o sandbox. É o sandbox. Mas se eles não são de balada, né? Eles não são de ir lá cantar, tem outro cara que vai sonorizar a parada, né? Que é o Tommy Talarico. Esse daí a gente já viu. Ah, verdade. Mas quem colocou na lista? Ah, esse todos já viu. Vimos, né? Eu coloquei na lista pra ser diversificado aqui, né? Escolhi um ilustrador, um jogador e um músico. Sim, ele é compositor de música de videogame, né? Ele já compôs para muitos jogos. É, alguns mais famosos é o Earthworm Jim, MDK, não sei se vocês lembram desse jogo. Eu lembro, muito lembro, louco MDK, cara. Muito louco. É, então, MDK até, é velho. É, então, até pesquisando aqui, eu descobri que ele compôs para um jogo chamado Wide Nine, que era de PlayStation 1, que eu adorava esse jogo, nem lembrava mais que existia. Acho que ninguém mais jogou. Ele ficou mais famoso por ter criado a Video Games Live, né? Assim, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar dele antes, até porque a gente não tinha muito acesso a essas informações antes, né? Tipo, como compositor. Mas por ter criado o evento, ele começou a ficar famoso no mundo inteiro, né? Porque a Video Games Live, pra quem não sabe ainda, acho que todo mundo conhece, né? É um show de música de videogame, né? Orquestrada, que eles têm com uma orquestra que toca, faz um espetáculo lá com os videogames, eles viajam o mundo inteiro, inclusive já estiveram no Brasil que umas 3 vezes. Acho que esse é o 3º ano que eles vêm, né? É curioso que esse ano eu até vi reportagem no Fantástico disso aí. E sabe quem era o maestro? Porque a estrutura que eles viajam é pequeno, né? Com partitura, pouco. É, eles pegam acho que eles pegam o pessoal do local, né? É, eles contratam músicos locais. O maestro desse ano era o marido da Sandy. Louco. Era o cara do lado da família Lima, foi o maestro desse ano que regiu. Sabia que ele era regente. Ele, né? Ele tava todo contente em reger. Tava super contente em reger a parada lá. E ele é um cara super assim, ativo no negócio de defender os videogames, né? Ele tem até uma organização chamada Audio Gang, que é do pessoal que cria também música pra videogame, assim. E assim, eu fui na Video Games Live do ano passado ou retrasado? Retrasado, né? E realmente foi um evento muito bem feito, assim, pra quem gosta de videogame é até emocionante, assim, né? E esse ano, eu acho que eu sou a pessoa mais desinformada do mundo, porque esse ano veio, passou e eu não fiquei sabendo, só fiquei sabendo quando já tinha acabado, você acredita nisso? É, eu acredito, mas cara, acho que o ano que a gente viu bastante coisa, eles fizeram várias coisas especiais, eu tô deixando juntar pra voltar, deixa eu juntar mais uns 3, 4 anos aí, pra ter mais músicas novas aí pra gente ver. É, mas eles, o que importa é que eles estão lotando toda vez que vem pro Brasil, e isso eu acho muito bacana. E a ideia dele é show. É um show muito, muito legal, assim. O cara, ele manja de espetáculo. O americano manja. É que é uma orquestra, né? A orquestra dá aquele impacto, né? Porque é mas, uma coisa grandiosa, mas se fosse só a orquestra, não, acho que não seria tão. É, porque legal. A gente é gamer, vai comover, né? Mas quem gosta de música erudita, assim, é legal, né? É um espetáculo multimídia, vale a pena ser visto. É o que eu Uma coisa do Video Games Live, rapidinho, quando a gente foi, eu tentei explicar pra minha esposa, né? Não, tem música de videogame e tal. Aí ela, mas fica tocando música de videogame e vocês ficam de pé dançando? Tipo uma balada? Uma discoteca. E eu pra explicar pra ela. É como se fosse um show. É, como se fosse um show, mas foi muito engraçada a percepção, né? Tipo, você vai falar pra alguém normal o que é? Alguém normal? Não, a gente é normal também, pô. Ah, é muito louco. Ah, e um detalhe, ele é primo do Steve Tyler. Tá, é do ramo, o cara tá de Steve Tyler. Isso quer dizer que ele é primo, cara? Ele é parente da Liv Tyler, né? E isso? Primo de alguns graus, hein? É, de alguns graus, interessante, hein? Não sabia que eu tinha ficado próximo dela assim, não. Caramba, mais um motivo pra chamar ele pro camarote. Ah, né? Você foi na videogame, você fica gritando lá, né? Tome. Quando ele ia falar com você, ele tá achando que por aí, ele fala assim: tem como me conseguir um. Marcar um churrasco aí, chamar a Liv aí, um churrasco. Churrasco na laje, sei lá. Vai, pode deixar que ela vai. Eu não acredito que eu fui interrompido de falar de Dan e Sunhauser pra ficar ouvindo de falar de marido da Sandy e churrasco com a Liv Tyler. Não, eu fui atropelado pra ouvir esse tipo de coisa. Eu não boto fé, cara. Agora eu me sinto, eu não ia falar nada, mas eu me sinto na obrigação de voltar. Pode falar, Caio. Fala. Dan e Sennheiser, eles ocuparam a posição de número 43 da lista das 100 pessoas mais influentes do mundo no ano de 2009. É pouca bosta? É falar de marido da Sandy? Ah, tem que depender. Cara, qual é a posição que a Sandy tá nessa lista aí? É o que eu ia falar, cara. Tem ninguém da indústria de videogame nessa lista. Ah, então, mas a Sandy é da musical, pô. Tem que ver que número que ela tá nessa lista aí. Ah, então tá bom, vai. É, e a Sandy manja, ultimamente ela fala manja de uns assuntos aí, né? Ligados ao prazer, assim. É melhor você tocar de assunto que ele tá bravo. Hein? É, provoca um certo interesse. Mas vamos lá, enquanto já aproveitando que todo mundo tá bravo, vamos falar dele. O diretor favorito de cinema de todos aqui, Uwe Boll. Quem colocou o Uwe Boll na lista? Eu. Coloquei. Tem que estar, né, na lista. Ele é importante. É importante. Ele é muito odiado, todo mundo odeia ele. Todo mundo ama odiar ele. Todo mundo 100% odeia ele, mas tem que estar na lista, né? Então, eu já tô puto. Isso aí tem um motivo melhor ainda pra você ficar mais puto ainda. E o Uwe Boll? Pô, eu não sei o que eu vou fazer, cara. Então, pra quem não conhece o Uwe Boll, ele é diretor, roteirista, produtor de filmes, né? De filmes, a maioria deles baseado em games, né? E adiciona a palavra mal no início da foto. Não, é muito mal, mesmo. Mal é estar sendo simpático ainda com ele. Mal você tá associando ao teu nick. Você tem que falar que ele é ruim. Ele é muito ruim. Então, ele é mal com L. É mal com L. Alguns filmes, que ele fez, né, foi o filme do Sid, Postal, House of the Dead, Alone in the Dark, né? E esses filmes, eles foram considerados estão entre os 100 piores filmes de todos os tempos, segundo o site IMDb, né? Que é aquele site que tem cataloga os filmes. Isso quer dizer que o cara é muito bom em ser ruim, cara. Exatamente. Ele é o melhor do mundo em ser ruim. Ele é o melhor do mundo em ser ruim. Em 2009, ele é tão ruim, né? Que em 2009 ele foi indicado pelo Framboesa de Ouro como a pior carreira cinematográfica, né, do ano, assim. Eu só não lembro qual filme foi lançado em 2009, né? Mas com certeza foi ruim. Cara, ele ganhou o troféu Sérgio Malandro. Merece. Merece, né, cara? Merece. Meu, Pedro de Lara, ele vai pro trono? Merece. Então, e é engraçado também que a personalidade dele é muito agressiva, né? Ele é um cara briguento, né? E ele costuma chamar os caras que criticam os filmes dele de donzelas, né? E o pessoal critica... Os blogueiros que criticam na internet, né, de nerds, né? Uhum. E ele inventou um desafio maluco lá, né? Que ele é ex-boxeador, ex-boxeador amador. Que ele desafiava os blogueiros, né, críticos, a lutar com ele. E os caras foram, né? E ele promoveu esse evento aí que chamava Raging Bull. Tem vídeo no YouTube, tá? No post também, né? E ele nocauteou quatro blogueiros, né? Esse cara quebrou o maxilar de um. Que isso? Como o cara é bizarro, né? E só que é engraçado também que uma vez um cara que era lutador de jiu-jitsu desafiou ele, e aí ele ficou todo com medo, né? Perguntando qual que era a altura do cara, o peso, e no final ele fugiu. Aí ele não lutou, não. Então ele é maluco, mas não é idiota, né? Ele é maluco, mas não é idiota. Ai, ai. Mas eu acho que ele merece. Menção, é a figura. Eu não sei, qual troféu a gente pode dar pra ele? Troféu. Dá pra dar fácil o troféu Paris Hilton pra ele, né? No camarote. Bom, e a próxima personalidade? É a personalidade que, entre os trabalhos mais importantes dela, teve o de gravar a vinheta do OrionCast. A gente sabe que é o trabalho mais marcante dele, foi esse. Ele mas é conhecido por isso, né? Ele é muito reconhecido. Famoso, né? Isso, ficou famoso. Mas antes, ele fez outras coisas, como gravar a voz de um personagem aí que é um pouco famoso na história dos videogames. A gente tá falando dele, Charles Martinet. It's me. Mario. Quem colocou o nome disso? O cara, ele é meu chapa, meu camarada, mano. Eu e o Homem Mal conhecemos ele na... Ele é doente, o cara tem problema, cara. Ele é chapa. Ele é gigante, ele é alto, animal, assim, grisalho. Você não tem nada a ver, tipo, sei lá, muito estranho ver que é ele que faz a voz. E aí a gente conheceu ele no Brasil, eu e o Homem Mal. E quando eu fui pra E3, né, tava eu e o meu amigo Gerhard lá, o jornalista, a gente tava numa quest ainda atrás do cara do Omelete, aí a gente viu o Charles Martinet lá, Meu, ele é muito simpático, sabe? Ele tava indo no banheiro, parou tudo que ele tava fazendo pra gravar nossa vinheta. Quando terminou a vinheta, ele falou, não, eu preciso ir no banheiro aí, você precisa que eu grave de novo. Eu fiquei com maior pena, falei, puta, mano, parei o cara aqui 10 minutos, ele deve estar mijando nas calças e tal. Então, assim, a primeira coisa importante dele é o carisma, mas, lógico, essa é a nossa história pessoal com o Charles Martinet, mas, puta, a coisa mais importante é ser a voz do Mário, ser a representação do Mário, não só pra gente, mas que gosta de games e tal, mas, cara, qualquer pessoa, eu imagino ele pegando mulher no bar, lá na Inglaterra, cara. Com certeza ele deve usar a voz do Mario, porque todo mundo conhece a voz do Mario. E quando a mulher vê que ele é a voz do Mario, ela deve ficar com tesão nele, cara. Nossa, não importa, cara, qual mulher que seja. Infância. Que viagem maluca. Não importa qual mulher que seja, se ele vira e fala pra ela com voz de Mario, tipo, que quer catar e tal, meu, com certeza as mulheres vão. Então, ele não faz só a voz do Mario, hein? Ele faz a voz do Luigi, do Aluigi, do Wario. Do Mario. Ele faz a voz de um monte de. Do Baby Mario, do Baby Luigi. Ele faz uma porrada de voz desses jogos extras do Mario também. Ele é um dos, eu acho que ele é uma das dos recursos mais importantes que a Nintendo possui hoje. Tipo, a Nintendo não pode perder o Charles Martinet de jeito nenhum. Não, é claro, né? Tipo assim, é um dos recursos mais importantes que nós e a Nintendo possuímos hoje. Sim. Nós e a Nintendo possuímos hoje. Então, muito por isso que ele tá no nosso camarote. Ele faz show no camarote, cara. Ele é um entertainer do camarote. Ele faz um stand-up, né? Ele é o mestre de cerimônia. Com certeza. Ele que anuncia os caras. Ah, show de bola. E continuando a nossa lista aqui, temos um... Esse é recente, né? Acho que é recente. Vamos falar de Dan Greenwalt, né, meu irmão? Vou poder falar agora? Agora você vai poder falar. Então, eu também... Bom, dele eu não tenho muito pra falar. Dan Greenwalt, por que que eu acho ele foda, por que que ele tá na lista? Porque, primeiro, ele é uma das poucas pessoas que eu vejo hoje no mundo dos games que faz o que gosta. Ele gosta de simuladores, ele gosta do Forza, ele gosta de jogos de corrida, ele gosta de correr na vida real, que ele, inclusive ele tem o Audi S4 que é tenso, até na revista oficial da Audi, o Audi dele já apareceu, ou seja, ele é um cara que ele gosta de velocidade fora do videogame e quer de qualquer forma trazer isso pra cá. Ele parece ser bem gente boa, você vê as entrevistas dele, ele é bem sincero, ele não gosta de esconder nada, ele fala que ele é muito fã de Gran Turismo e que ficou muito chateado depois que a série parou de evoluir e ele sentiu que ele poderia tomar a frente. E, meu, ele é uma bela personalidade, é uma pessoa gente boa. Cara, você vê ele dá entrevista em tudo que é site. E o fator mais importante, meu, ele faz o que ele gosta. Ele ganha dinheiro, mas você vê que ele gosta do que ele faz. Cara, eu tenho uma pergunta. Entre essas coisas que ele gosta de fazer aí, ele já levou nesse... Qual carro que ele tem? Ele tem um S4. Um S4? Ele já levou pra dar volta nesse S4 aí a Sandy ou a Liv Tyler? Deve ter levado. Só não vou falar onde ele passou antes. Ai, ai, show de bola. Mas ele é um cara... Ele fala bem nas entrevistas também. Acho o cara... Ele fala do produto dele, não só, compre meu produto. Mas ele fala, olha, aproveitem o que eu tô disponibilizando pra vocês do mesmo jeito que eu aproveitei fazendo. Uhum. Eu acho que não, isso hoje é difícil. Bacana que eu acho que eu achei legal do foco, principalmente do Forza 4, é o cara pensar um jogo de corrida, não pensar um jogo de corrida só apenas com a experiência de correr. Mas ele falou assim, uma das coisas mais interessantes, a gente pensou num jogo de como os jogadores vão aproveitar os carros. É um jogo de quem gosta de carro. Então tem gente que passa tempo no Autovista, tem gente que passa tempo só modelando o carro, tem gente que passa tempo só tunando. E é curioso que a gente vai comprar, né? Eu tenho jogado Forza 4. Eu vou lá comprar arte para os carros, né, designs. Você vê que tem cara com nível 5 no jogo, mas o cara tem trocentos designs criados. Ou seja, o cara compra o jogo para ficar desenhando. Eu acho isso incrível. O cara conseguiu fazer o cara comprar um jogo de carro, de corrida, para ficar desenhando. Então eu acho bem bacana isso daí também. E seguindo a nossa lista aqui, vamos falar de Alex Pashitnov. Falei certo? Falou certo. É isso mesmo? Pashitnov. Pashitnov. O cara é da Reversal Russia. USSR. USSR. Então, ele trabalhava na Academia Soviética de Ciências, né? Esse Alexei Pasritnov. Aí ele teve a ideia de criar um joguinho onde você encaixava bloquinhos uns nos outros, né? E isso em 85. Aí esse jogo virou Tetris, né? Que é um dos jogos mais vendidos até hoje. E o curioso disso é que o cara não ganhou nada com o jogo. Ele não ganhou royalty, não ganhou nada, porque ele morava na Rússia, né? E na Rússia... ele morava na União Soviética. Pior ainda, né? Então, a lei lá falava que, como ele criou o jogo... ele trabalhava pro governo, criou o jogo lá dentro, pertencia ao governo o jogo, então ele não ganhou nada. Ele só foi ganhar alguma coisa do Tetris em 96, quando ele mudou pros Estados Unidos, aí ele conseguiu esses direitos de volta e, junto com o Rank Rogers, lá um amigo dele, ele criou a The Tetris Company, né, nos Estados Unidos, aí ele conseguiu. Depois disso, ele trabalhou em alguns puzzles, né? Tipo, jogos como Yoshi Cookie, né? Do Super Nintendo, não sei se alguém já jogou. Nossa, esse jogo é ruim pra caramba. É esquisito, né? E ele foi contratado pela Microsoft também, que ele fez jogos tipo Pandora's Box e aquele X que vem no Xbox agora, né? Tem uma versão em HD dele. Uhum. Então o cara é importante. Ele cara, você sabe que Tetris é tão... Curiosamente, hoje eu tava no Facebook e um amigo postou, né, a seguinte imagem, assim, né? Se há algo que o Tetris me ensinou sobre a vida, é que os erros se acumulam e os triunfos desaparecem, cara. Perfeito, né? Eu achei perfeito, cara. Incrível que isso aconteceu comigo hoje. A gente comenta aí agora na gravação do cast esse cara. E é legal, o Tetris, o que eu acho legal é que é um jogo muito simples, né? E ele é viciante e é atual até hoje, né? Você joga Tetris. É por isso que faz sucesso, né? Porque ele é simples, né? As regras, tipo, são... Não precisa explicar, né? Não precisa do Arnaldo pra explicar a regra. Pode, Arnaldo? Não precisa. Então todo mundo entende. Ah, beleza, continuando a nossa lista aqui, vamos falar do Nerd dos Nerds. Vamos falar de John Carmack, é isso? O John Carmack, ele fundou a ID Software, né, junto com o John Romero e mais outros dois caras lá. E o que ele fez, assim, pro mundo dos games foi... contribuir com a tecnologia 3D, né? Mas não esse 3D de agora, das coisas que saem da tela, né? É o 3D do... Das poligonal. Poligonal. É isso, poligonal. Gráficos vetoriais. Isso, então ele desenvolveu a engine do Wolfenstein 3D, do Doom, do Quake. O legal dele é que ele é um desses caras que defende muito o open source, né? Que é aquele... É o negócio do código aberto, né? Distribuir códigos de programa para todo mundo poder mexer, né? E ele disponibilizou o código-fonte do Quake 2 e do Quake 3 para a comunidade. Ele incentiva bastante isso. Desde o Doom, cara, ele já faz isso. Ele tinha um... Não era o código inteiro, mas você tinha um software que foi disponibilizado por ele, que chamava WAD Editor, que era para você criar fases inteiras para porque o Doom conseguia rodar. Verdade. Teve até um cara que fez uma cópia do Doom lá, um plágio, em vez dele processar, ele incentivou o negócio e não deu certo, o cara morreu no esquecimento. Mas ele chegou a incentivar, né? Diferente de outras pessoas, né? Normalmente a Nintendo, por exemplo. Por exemplo, a Nintendo, né? Que você não pode fazer nada. Por exemplo, a gente tá sofrendo risco de ser processado por estar usando a vinheta. Então, e outra coisa legal do John Carmack também é que ele fundou uma empresa chamada Armadillo Aerospace, né? Que é uma empresa que faz pesquisa aeroespacial. Então ele gosta de lançar foguete também. Ele quer ver se tem se na Lua lá. Aliás, em Marte tem duas luas também. Pra ver se consegue abrir um portal pro inferno. Tomara que não consiga, né? Mas tipo assim, eu acho bacana esse negócio dele abrir código, né? Eu acho que é poder para o povo. E falando dos nossos próximos VIPs aqui, estamos falando de Alex Rigopoulos e Aaron Egozi. Então... Quem chamou esses caras pra festa e por quê? Pô, essa festa aí, o Alex tava tocando guitarra e ele aparentemente teve uma ideia boa pra um jogo de música aí, chamado Rock Band. Esse cara, o Alex, ele é o fundador da Harmonix. Todo mundo sabe que o pessoal do cast, assim, massa, a gente gosta bastante de jogos de música especificamente. Muitos de nós, homem mal chato, gostamos. Ele achou que você ia falar Rock Band, ele já ia protestar, entendeu? Eu falei, jogos de música, e ele criou o Rock Band, que trouxe a inovação de outros instrumentos. O Rock, né? Band e o Guitar Hero, né? Na verdade. Ele criou os dois. Exatamente. Ele não, na verdade, são os dois caras, né? O Alex Rupuz e o Eran Egosi, que era... Ele é um israelita, né? E eles se conheceram lá na faculdade de ciências da computação, né? E os dois eram músicos também. O Eran, ele estudou em conservatório e ele toca clarinete. Tipo o Lula Molusco do Bob Esponja, né? É. Não, e assim, o impacto que os jogos de música tiveram foi, todo mundo sabe, vendeu que nem água aí. Até o Bob Cott, que é aquele desgraçado, matar os jogos de música, eles estavam indo bem, beleza, tal. Eu devo ter um set aqui em casa de porra de jogo de música. Então, foi um impacto financeiro muito forte. Teve, eu acho que foi um grande começo. Foi o que capitalizou a Harmonix. Foi o que capitalizou a Harmonix, não, a Activision. Porque quando a Harmonix estava debaixo da Activision, eles criaram o Guitar Hero. E aí foi a primeira, duas grandes franquias fizeram a Activision ser o que ela é hoje. A primeira foi Guitar Hero e a segunda foi Call of Duty. Essas duas franquias fizeram da Activision a maior publisher do planeta. Até, assim, teve épocas que muita gente começou a consumir música através do Rock Band, conhecer música nova através do Rock Band. Não foi só a indústria de videogame que ganhou com isso, mas também a indústria da música, né? Que muito moleque que jogava videogame começou a ouvir coisa nova no Rock Band. Pô, eu tenho sobrinhos que quando a gente tá no carro indo pra algum lugar e tal, eu coloco alguma música. Ah, eu joguei essa música no Guitar Hero, essa eu conheço. Essa eu joguei no Rock Band, entendeu? Então, isso é muito legal de ouvir, que eles estão conhecendo música e consumindo isso de uma outra maneira, né? E cara, e é uma coisa que o Robert Plant não consegue entender. O Robert Plant não quer de jeito nenhum colocar a música do Led Zeppelin no Rock Band ou em nenhum jogo de música. Porque ele é contra. Eu acho que isso é envelhecer. Também, né? Mas eles viraram pro diabo, então. E já ele morre. Não, assim, mas. E ele fala que as pessoas podiam estar aprendendo instrumentos de verdade ao invés de ficar jogando. O que ele não entende é que quem joga Rock Band são pessoas que não querem aprender um instrumento de verdade, mas querem se sentir músicos que nem ele. Entendeu? Querem se sentir fodão tocando a guitarra e tal. Então ele não entende o motivo do porquê o Rock Band ou jogos de música, desculpa, fez e faz tanto sucesso, né? Então eles são bem importantes, sim, e eles vão ser a bandinha que vão tocar no camarote VIP. Junto com o Talarico. Ah, com certeza. Junto com o Talarico, junto com o Talarico, exatamente. Eu acho os caras ferrados, os caras montaram um estúdio. Eu lembro de ter jogado o jogo da Harmonix no PlayStation 2. Ah, os caras estavam fazendo um jogo que chamava Amplitude, né? E aí depois vim jogar Guitar Hero no mesmo PlayStation 2, né? E eu vi aquela explosão. Guitar Hero 2 foi quando eu comprei minhas guitarras, e aí veio Guitar Hero 3 e, cara, aquilo virou uma febre, velho. O Karaoke Revolution também, que é deles, então, eu acho que é o estúdio que mais manja de jogo musical, assim, ponto. Antes deles era o pessoal da Konami, né? Que fazia aqueles jogos de dança musical. Depois vieram eles, cara. Então acho que e agora eles estão com o Dance Central. Quem manja de fazer jogo musical é a Harmonix. Eu acho que dois estúdios são responsáveis por ter transformado a Activision no que ela é hoje. Um é a Harmonix, o outro é a Infinity Ward. São esses dois estúdios que fizeram essa empresa o monstro que é, né? E o gordinho lá mais rico do que é. Agora, ele teve visão de acreditar nesses caras e foi esperto também de dropar na hora certa, né? Teve isso também. Mas eu acho que os caras são ferrados e merecem tranquilo tocar no nosso VIP. E continuando a lista aqui, vamos falar dele, James Rolfe. Quem é James Rolfe? Bom, James Rolfe, falando o nome assim, ninguém vai conhecer, né? Acho que todo mundo vai conhecer ele como o Angry Video Game Nerd, que ficou famoso no YouTube, né? Então, falar um pouco da história dele, ele fez dois reviews, né? De jogos do NES, os jogos eram Castlevania 2, Simon's Quest e o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que não sou eu, mas o meu apelido veio daí, em 2004, né, e como brincadeira entre amigos mesmo, né, e ficou por isso, e usando o nome de Angry Nintendo Nerd naquela época, né, não era Angry Video Game Nerd. Aí em 2006, um amigo dele sugeriu que ele colocasse esses vídeos no YouTube, né, ele colocou lá e fez muito sucesso, né, e era uma coisa que eles não esperavam, assim, porque era uma brincadeira mesmo, né. E aí fez tanto sucesso que ele resolveu fazer mais vídeos. Ele fez mais 4 reviews de NES. Aí com o tempo aquilo ajuntou muita gente, fez muito sucesso e o Game Trailers contratou ele pra fazer vídeos pro Screw Attack. Aí ele faz reviews de videogames antigos até hoje lá. E sempre com raiva, né? Tomando cerveja. É muito engraçado. Fala muito palavrão também. Mais que o Cetice até. Então, e ele ficou tão popular que ele chegou a ser um dos 10 das 10 pessoas, né, 10 canais que tem mais assinantes no YouTube. E hoje tem 105 vídeos dele. Ele tá gravando um filme independente, né, que ele mesmo escreveu, tá dirigindo, ele faz praticamente tudo do filme. E eu sou um fãzão dele. A detalhe, cara, esse dinheiro veio dos fãs, né? É, veio dos fãs e galera que bancou. Veio dos fãs. Sabe o que eu acho muito louco? A música de abertura. He's gonna take you back. Cara. Ele escreveu a música louco. Também. É. Não, sabe muito uma coisa que eu acho muito louca? É que eu conhecia, eu já vi alguns vídeos dele, mas não como Angry Video Game Nerd, mas como James Board. Vocês já viram? Ah, muito bom, né? Que ele faz jogos de tabuleiro, né? Então, que ele faz review, fala de jogos de tabuleiro. E tanto que, tipo, acabei vendo lá... Um dia tava lá na lista do YouTube, né? Que o YouTube antes não tinha aquela lista de vídeo relacionado, né? Uhum. Acho que foi logo quando colocaram, que aí eu vi, comecei a ver esse Angry Video Game Nerd, aí comecei a gostar, cara. Eu fiquei até com vontade de comprar alguns jogos de tabuleiro depois que eu vi os vídeos dele. É muito show de bola, ele e o Motherfucking Mike. É, o... Engraçado. E outra coisa legal também são os vídeos do Cinema Sacra que ele faz. Eu acho tão bom quanto o Angry Video Game, que ele fala sobre filmes trash de terror, assim, dos anos 60, né? Tudo filme velho. É muito então, legal muito mesmo. Engraçado. Ele deve ser gay, cara. Talvez. tipo, um comentário whatever, né? Tipo, ok, né? Nada a ver. Ele deve tocar piano, tipo... O comentário com o selo Sandy e Liv Tyler de qualidade, hein, meu irmão? É, não é, cara. Quem gosta dessas coisas velhas assim é viadão, cara. Tô falando. Quer dizer que quem trabalha em museu assim? Quem trabalha em museu é viado. Nossa. Quem trabalha não tá lá porque gosta. Já que estamos falando de celebridades, vamos falar do homem que recebeu o fígado da Amy Winehouse, né? Vamos falar dele, Steve Jobs, né? Já que a gente anunciou a morte dele, o que temos para falar dele? Não, fígado não. Já teve outro que recebeu o fígado da Amy Winehouse. Já teve, foi? Cara. É? Não sei. Bom, a gente tinha sido ele, cara. Ele morreu. Não, então, o Steve foi primeiro, né, a criação do PC, né, que foi o primeiro grande... Ironia. Foi a primeira grande ironia do mundo, que ele foi o criador do PC. O Oz, né, não pode tirar o mérito do Oz também, porque o Oz inventou e ele comercializou o negócio, né? Mas quem que era o desenvolvedor mesmo, o cara que... É o Oz. Ele é o vendedor. Steve é o marqueteiro. O marqueteiro. Sim, e também acho que mais recentemente, né, pra falar do impacto mais recente dele, foi esse modelo de negócios de loja de aplicativos que ele fez no iPhone, no iPod e tal, que explodiu o número de jogadores casuais de jogos, né, não só... jogos assim, tipo Wii, que nós que gostamos de todos os tipos de jogos e tal, eu não gosto muito dessa denominação, mas a gente chama jogador de jogo de minigame de Wii, jogadores casuais, mas hoje em dia eu vi uma estatística, não sei quando, que por dia, tipo, 60 milhões de pessoas jogam Angry Birds, por exemplo. No iOS. Eu não sei se eles estavam pegando só a iOS, que é da Apple, ou se eles estavam pegando também Android, né? Porque agora tem Angry Birds em vários lugares, mas eu acho que a inovação para a indústria foi mesmo o modelo de negócios do iOS, dos aplicativos e de qualquer um poder desenvolver um jogo, por mais básico que seja, mas contanto que o jogo tiver algum apelo e for vendido a 99 centavos, assim, aumentou muito o número de pessoas que veem um valor em jogar videogame, em se entreter em qualquer lugar e tal, e isso aumenta ainda mais o número de pessoas que um dia podem se interessar na indústria como um todo, começar a gostar de jogos mais complexos e tal, até através da própria iOS, o cara pula do Angry Birds para um Cut the Rope, aí, sabe, vai subindo, até chegar no Infinity Blade, entendeu? Que é o jogo da Epic, aliás, uhum. Que é bem complexo e tal. Então, isso é sempre bom para a indústria, a gente ter essa visão de futuro, né? Novos jogadores, novas pessoas se interessando por isso. E essa inovação mais recente dele tá trazendo vários frutos legais para a indústria. Não é tão ferrado que eu lembro de uma época do Reggie Fils Aime, o presidente da Nintendo of America, falando que o pessoal falando de concorrência, Sony e Microsoft, falando que no mercado que eles estavam trabalhando, o maior concorrente deles era a Apple. Não era nenhum nem outro. Mas igual, você falou aí tanto de Angry Birds, de Cut the Rope, mas, por exemplo, eu no iPhone aqui, o que eu tô jogando ultimamente? Tô jogando Dead Space, que eu não joguei nos consoles grandes, tô jogando. Resident Evil 4, tô rejogando. Meu, Chinatown Wars, que eu não terminei nem no DS, nem no PSP. É. Entendi. E o Rage, que é um jogo baseado no Rage que saiu agora da ID. Ou seja, beleza, é pro público casual, mas eu acho que é um dos poucos mercados que você encontra produto pra todo mundo também, cara. E o mais legal disso são os desenvolvedores que... Porque até os desenvolvedores indie, que tem uma dificuldade de entrar na live ou até na própria PSN com jogos mais simples. Meu, na E3, eu tava com o Gerhard, a gente tava na fila pra entrar na E3 no segundo dia. Veio um gordinho lá, americano. Eu sou o cara do marketing aqui de um jogo que a gente lançou na iOS ontem. Aí ele mostrou o jogo, que usava o acelerômetro e tal. Meu, isso... Cara, quando que a gente imaginava que a gente ia conhecer um cara de marketing de um joguinho de iOS, sabe? Assim, isso é muito legal. Qualquer um que tiver o mínimo de conhecimento e tiver uma ideia boa, vai lá e cria qualquer joguinho. Não é muito difícil colocar no iOS e vai embora, cara. Então, isso é muito legal também pra criar ideias novas, né? E a Apple Store é tão boa, tão boa, tão boa, que até o OrionCast você baixa lá. Pois é. Exatamente. Então, muito legal. Eu acho que vale só falar um pouquinho do papel que o Steve Jobs teve no Halo e com a Band. Então, homem, mal, dá um resumão aí. Então, só para resumir bem rápido, a Band, ela sempre foi uma empresa bem vagabundinha, bem pequenininha. Ela desenvolveu uma série de shooter chamada Marathon, que era só para o OS. E o Steve Jobs investiu grana na Band, fez uma projeção dela como uma empresa, ela criou a primeira versão do Halo, foi anunciado até no evento da Macworld de 99, se eu não me engano, e um tempo depois eles acabaram deixando para lá o desenvolvimento do jogo, a Microsoft correu, comprou a Band e acabou lançando o Halo, que foi um puta sucesso, que foi impulsionado pela visão do Steve Jobs. Steve Jobs viu a Band, viu o produto, falou, olha, isso aqui pode dar grana, trouxe, mas não sei por que motivo não decidiram investir grana além disso. Aí foi que a Microsoft riu que nem uma hiena. Bom, e vamos fechando a nossa lista por aqui, vamos começar a nossa sequência de menções honrosas. Vamos começar por Hyde. Alguma menção honrosa, Hyde? Tem algumas. Yuji Naka, não vou falar o que ele fez. Yokoi Gunpei, Jessica Chobot. Jessica Chobot, hein? Puta merda. Puta, eu ia botar na minha lista, só que eu achei que ia ser fora de escopo, mas não, tá no escopo, tá no escopo. Acho que é no escopo. E João Gordo. Boa! Gargante Torcicolo! Boa, boa, boa, boa, boa. Legal, legal. Mr. Bubbles, suas menções honrosas. Eu tenho um monte, só que eu vou deixar todas elas pra talvez uma parte 2 aí, né? Com certeza haverá, porque sobrou tanta gente. Eu não quero só mencionar você falar mais, então eu vou deixar as que eu da parte 2. Homem Mal, suas menções honrosas. Bom, minhas menções honrosas foi Itagaki, que a gente já falou, obviamente o Gabe Newell da Valve, que eu tô esperando até hoje, Half-Life 3, porque ele também é um cara gente boa, tanto que vocês podem até pesquisar aí a história que aconteceu esses dias, de uns caras que fizeram uma... que acamparam na frente da Valve perguntando de Half-Life 3. Foi uma história bem engraçada. Meu, tipo, não vinculado ao videogame, mas eu gosto de quando trazem o conteúdo dele para videogames, que é o Tom Clancy. E também o Forza D2, que ele é o Community Manager da Infinity Ward. Ele é o responsável por toda a informação que sai de Modern Warfare pra galera. Ele é gente boa e ele é um cara muito esperto porque ele me segue no Twitter. Olô! Sério? Eita! Ó, louco, o cientista. Suas menções honrosas. Daqui a pouco a gente vai ficar sabendo de algum jogo da... Da IW. Então, eu tenho uma menção honrosa só, que é o Cliff, da Epic, mas não pelo Gears of War, apesar de eu gostar muito do jogo, mas pela criação da Epic e da Unreal Engine. Não, ele não tem nada a ver com a Unreal Engine, não, cara. Ele é game designer. Não, mas ele... Mas ele não, ele não tem nada... Não. Ele é só Gears. Ele não tem nada a ver. Gears é um tech demo da Unreal Engine. Mas ele, em matéria de desenvolvimento, essas coisas, ele não manja nada. Então, cara, só o design. O cara que arquitetou a Unreal Engine. São os caras de tecnologia, os caras de tecnologia da Epic. Então, ele é o Cliff B tá na minha lista como o maior media horror, que eu acho. Tipo assim, o cara que coloca no making-off do game, ele dando volta com o Lamborghini do chefe e brigando com a namorada. Tipo assim, pra mim é o troféu Britney Spears e Madonna do mundo dos games, né? Na minha menção honrosa também vai o David Jaffe, que é o cara, o criador do God of War, que eu acho ele um dos maiores trolls, assim, mas eu gosto de muitas opiniões dele. E é isso daí, galera. Façam aí as suas menções honrosas aí, coloquem aí a galera que você acha figura no mundo dos games, vocês acham que deveriam estar nesse camarote. Se a gente cometeu alguma injustiça, corrijam, mandando cartinhas pra gente ou colocando no nosso mural. Esse foi o nosso episódio de caras e a gente espera que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio.